Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta tarde, nós vamos refletir um pouco sobre o significado de um novo ano. O que representa para o Espírito encarnado uma nova oportunidade de começar um novo ano. Quando a gente faz essa transição de um ano para o outro no calendário aqui terreno, nós percebemos que acontece o quê? Há uma grande expectativa em relação a um novo ano, não é assim? É muito comum, nessas épocas da passagem de ano, as pessoas demonstrarem uma grande expectativa, uma grande esperança no novo ano que se inicia. E as pessoas têm tradições, têm costumes, né, de formular votos, de desejar que seja um ano novo, que seja um ano produtivo. E aí a gente fica pensando, qual é o valor que tem real dessa situação? Você desejar algo, será que o nosso desejo tem realmente o poder de produzir mudanças no nosso destino? Será que eu formular um projeto, eu idealizar algo, tem esse propósito, tem, melhor dizendo, essa validade de trazer ali para mim alguma possibilidade de mudar o meu destino? É uma coisa meio que óbvia isso, né? Quando a gente deseja algo, nós estamos mobilizando um poder na nossa própria mente, o poder do próprio pensamento, de atrair aquilo para nós. Só que a gente sabe por experiência que muitas coisas que nós desejamos, elas não se concretizam. Então, onde que estaria essa força do pensamento de idealizar, de desejar, de almejar algo e se concretizar, sendo que muitas coisas que nós desejamos, nós não alcançamos? O grande problema nesse mecanismo de pensamento é poder, pensamento pode atrair o que nós desejamos, é que muitas vezes nós somos, vamos dizer assim, barrados nesse poder de idealizar, de desejar e de conseguir algo, porque aquela realização, ela não seria positiva para nós no momento. Muitas das coisas que o homem deseja, elas realmente não são tão importantes para a sua evolução espiritual. Muitas vezes, quando nós alcançamos resultados desses desejos, desses pedidos que nós formulamos, seja a vida, a Deus ou qualquer outra força que nós acreditemos, muitas vezes nos são concedidos esses desejos, esses pedidos, como uma experiência para nós percebermos que não é ali que está a nossa realização, que vai nos trazer a paz de espírito, que vai nos trazer bem-estar. Não é naquele objeto desejado que nós vamos encontrar o que nós realmente buscamos lá no nosso íntimo. Por isso que muitas vezes nós vamos pedir muitas coisas e não vamos receber, porque não precisamos ainda delas. De outras vezes até recebemos algumas das coisas que nós pedimos, mas as recebemos apenas a título de experiência. De outras vezes, e bem poucas, quando nós desejamos aquilo que realmente é importante para nós como espíritos, nós alcançamos e nós realizamos ali o nosso desejo, e muitas vezes nós nem percebemos, porque nós somos como que uma máquina de desejos. Nós queremos coisas o tempo todo, todos os dias nós temos um sonho, um ideal novo, todos os dias nós queremos algo a mais na nossa vida, porque faz parte da nossa própria condição de seres conscientes, desejar cada vez mais, desejar o melhor. O grande problema é quando a gente se ilude no mundo material, pensando somente nas coisas efêmeras, passageiras, pensando nas realizações que elas podem ser até aparentemente positivas, mas elas não são efetivamente positivas. Elas não trazem realmente uma contribuição para nós espiritualmente. É onde muitas vezes nós alcançamos certas situações desejadas e nós percebemos que somos infelizes diante dessas situações. Então, desejar, formular votos, que nós queremos algo num novo período que se inicia, é algo natural. é algo compreensível, é aceitável. O que nós não podemos nunca é nos entregar a esses desejos e, de forma, a gente muitas vezes até se decepcionar depois de um tempo na vida e pensar: ah, eu nunca consegui o que eu queria, eu nunca alcancei o que eu desejei na minha vida. E a vida sempre foi muito limitada, cheia de obrigações. É que muitas vezes essas obrigações, esses deveres que nós temos na vida, e que muitas vezes a gente chama de impedimentos, que nos impedem de ser felizes, eles foram outros desejos que nós formulamos um pouco antes dessa vida atual, quando estávamos para reencarnar. Era um desejo motivado por uma consciência um pouco melhor do que a que nós temos quando estamos encarnados, que nos fez reconhecer que aquela vida, com aquelas experiências que agora nós temos, seria a melhor para nós como espírito. E aí nós desejamos, então, lá no mundo espiritual, a vida com um conjunto de condições que nos imporiam desafios, um conjunto de situações que realmente não nos favoreceriam materialmente, mas espiritualmente elas seriam muito importantes. É por isso que o espírito, quando ele está para reencarnar, bem orientado, com a sua consciência um pouquinho desperta, ele deseja uma vida de lutas e de sacrifícios. Ele deseja uma existência cheia de trabalho, cheia de desafios, cheia de conquistas. Para a gente que muitas vezes está cansado aqui na vida material das nossas lutas, dos nossos embates com a vida, a gente pensa: puxa, que coisa ilógica eu desejar dificuldades antes de renascer. Eu pretender viver uma vida de experiências desafiadoras, sendo que seria melhor eu só desfrutar de comodidade. O problema é que é uma ilusão a gente achar que também uma vida de comodidades, ela vai nos trazer satisfação, vai nos trazer bem-estar íntimo. Veja a vida de milhares de pessoas que nós temos notícias, né? Artistas famosos, pessoas que têm um grande poder aquisitivo, pessoas que têm uma família muito influente. São pessoas efetivamente felizes? Veja, se fosse realmente facilidade, uma condição que trouxesse felicidade para o homem, as pessoas não buscariam muitas vezes preencher o seu vazio interior com drogas, com o álcool, com comportamentos que são comprometedores da sua segurança. São pessoas que muitas vezes elas não conseguem, ali em meio a todas as facilidades que elas têm, aproveitar a oportunidade. Porque acreditem, até quando tudo nos é favorável, aquele tédio que nos bate, aquela sensação de desprazer em viver, é a falta de desafios na vida. É a falta de trabalho, de realização. Porque o que traz efetivamente satisfação para o espírito é a realização de coisas importantes. É o trabalho. O que traz realmente bem-estar para as pessoas é realizar-se, é fazer algo que tenha sentido na vida, que tenha profundidade. Então nós vamos percebendo que não importa a condição de vida que nós temos, se nós temos uma vida cheia de desafios ou sem desafios, em qualquer condição, uma vida cheia de dificuldades ou sem dificuldades materiais, em qualquer condição, aquilo que nos dá satisfação interior são as realizações do espírito que nós vamos realizando. São aquelas conquistas que envolvem o quê? O melhor dos nossos potenciais interiores. Por isso que o homem é levado muitas vezes, né? A gente tem inúmeros exemplos disso, a nossa própria vida é exemplo disso, a vida de cada um de nós aqui é exemplo disso. Nós só nos sentimos realizados, nós só nos sentimos bem quando nós estamos buscando realizações profissionais, familiares, afetivas, religiosas, no campo cultural. A gente sente bem quando a gente está progredindo, porque está desafiando ou está enfrentando desafios em nossa vida. É aí que nós nos sentimos bem, porque isso aí está mobilizando os nossos potenciais de espírito. Está mobilizando as nossas qualidades, as nossas características, as potências das nossas almas. É isso que nos traz satisfação. Então, quando nós vamos, no início de um novo ano, formular o desejo de um novo ano, é aí que muitas vezes a gente deseja coisas que não são tão importantes assim para nós como espíritos. Nós desejamos coisas que não são tão realizadoras para nós, que não nos permite a autorrealização, e é por isso que muitas vezes elas não vão vir, porque elas não são necessárias para nós. Elas não são algo realmente importante para nós como espírito. Embora possam vir como instrumento de lição, de aprendizado para nós, na maioria das vezes elas não nos vêm. Porque quem nos concede isso, Deus, é o Pai sábio, amoroso, justo, que só nos concederá as oportunidades que sejam realmente importantes para nós. Por isso que ao formularmos os votos de um novo ano, nós temos que desejar aquilo que realmente é importante para nós, como espíritos em evolução. Dificilmente alguém nesse início de ano, quando faz o desejo de um novo ano, que deseja realizações, fala: eu vou me reconciliar com meu irmão, que eu estou sem falar com ele há 10, 15 anos. Dificilmente alguém lembra disso. A pessoa fala: ah, não, eu vou trocar de carro. Qual que é o bem maior para o espírito aí? Trocar de carro ou se reconciliar com o seu irmão? É a reconciliação, não é? Então veja, quando eu formulo o pensamento de realizações para o novo ano, eu tenho que pensar aquilo que é de natureza espiritual, aquilo que tem sentido espiritualmente, aquilo que me ajude a crescer espiritualmente. E não eu desejar apenas as coisas materiais. Veja, eu disse apenas porque não é errado desejarmos coisas materiais. Nós podemos ter projetos de vida que envolvem a conquista de bens materiais, mas eles devem estar sempre em segundo plano. Em primeiro plano devem estar as realizações do Espírito, porque elas sim é que são capazes de nos dar a fortaleza até para alcançarmos as coisas materiais. Uma certa passagem, Jesus disse aos discípulos: buscai primeiro o reino dos céus e as suas virtudes, e tudo mais vos será dado. Esse ensinamento de Jesus, ele é para nós o grande norteador de como a gente vai desejar e planejar realizações realmente importantes para nós. Buscar o reino dos céus significa o quê? É nos espiritualizarmos. É melhorar as nossas condições espirituais, melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, melhorar as nossas qualidades como pessoa, é a gente buscar uma sintonia maior com aquilo que é espiritual. Quer dizer então que se eu busco uma realização espiritual, as coisas materiais virão facilmente? Aí não é bem assim. Porque tem gente que muitas vezes acredita que porque se dedicou durante um ano, durante uma vez por semana um trabalho espiritual, ela acha que ela passa a ter créditos ilimitados com todas as leis do universo e que ela deveria se tornar o homem mais rico do mundo no ano seguinte. Isso é ilusório, né? Quando Jesus disse que tudo mais nos seria dado, ele queria dizer o seguinte: aquilo que realmente é importante para nós virá. Não virão as facilidades que podem, por exemplo, nos comprometer à existência, que podem nos desviar de um caminho. Mas aquilo que for efetivamente necessário para nós, nós alcançaremos. Nós teremos condições de alcançar aquilo que realmente nos basta para a nossa vida. O tudo mais que Jesus falou é isso, é aquilo que realmente é importante. E existe um outro aspecto desse ensinamento de Jesus, que é aquele que o indivíduo que está buscando o reino dos céus, ele tende a cada vez precisar menos das coisas materiais. Ele tende a cada vez necessitar menos de coisas materiais para se sentir bem. Elas vêm naturalmente na sua vida, elas naturalmente vão se realizar, vão acontecer, porque o indivíduo ele está em sintonia com os espíritos benfeitores, os próprios espíritos benfeitores que orientam a existência terrena dele. Então, nesse caso, vai acontecer o quê? Esses espíritos mesmos vão encaminhar as melhores situações para aquele indivíduo, vão ajudá-lo, se ele está se esforçando, se ele está lutando, vão ajudá-lo de mil formas. Quantas vezes situações inesperadas para a solução dos nossos problemas, até materiais, não aconteceram ao longo da vida? Às vezes uma indicação de um emprego que surge inesperado para nós no momento que estamos desempregados. Alguém se lembra e nos liga, ou se lembra da gente, fala com outra pessoa e intervém por nós. E por aí vai. Quantas situações ao longo da vida a gente chama muitas vezes de sorte, até diz aquela expressão, puxa, que sorte, aconteceu isso para mim. Mas nós esquecemos que é, na verdade, essa ação intensa da espiritualidade nos garantindo aquilo que realmente é importante para nós, que é necessário. Então, quando nós desejarmos um ano novo, nós temos que fazer o desejo das coisas de natureza espiritual e confiar que as coisas materiais virão no seu tempo certo. É óbvio que há alguns requisitos básicos para isso acontecer. Se eu não trabalho, se eu não procuro trabalho, é muito difícil, às vezes, ele chegar até mim, porque eu preciso me movimentar para que as coisas aconteçam. As coisas materiais também. Se eu quero consertar minha vida financeira, eu preciso aprender o que em mim provoca esse desequilíbrio financeiro na minha vida. Às vezes eu sou uma pessoa muito mão aberta, né? Distribuo meu dinheiro de uma forma equivocada, errada, sem sabedoria. Às vezes eu estou sempre ali sendo motivado por uma pressão muito grande do consumo que existe na sociedade hoje e gastando mais do que eu posso, porque eu acredito que a felicidade está naqueles bens, naquela posse. Então eu preciso, naturalmente, cumprir algumas condições para que as coisas se normalizem na vida. Saber realmente o que nos leva a atrair situações que nos desestabilizam. Isso é importante. Se a gente meditar profundamente, e a gente até pedir numa prece a Deus que Ele nos mostre onde estamos agindo errado na nossa vida, nós somos até intuídos pelos Espíritos Benfeitores a resolver aquelas pendências que nos trazem os problemas da vida material. E às vezes as soluções desses problemas, elas nem vão depender de fatos extraordinários para ocorrer. Às vezes a solução dos nossos problemas de ordem material, esses problemas comuns da vida material, elas vêm de uma maneira sutil, é que nós não percebemos. É que nós, muitas vezes, não nos damos ao trabalho de fazer, de realizar aquele esforço para superar aquelas situações que nos comprometem. Por exemplo, imaginando que eu sou uma pessoa que estou endividado, e eu quero sair dessa condição de vida nesse novo ano. Olha, todos os meios de comunicação aí trazem matérias a respeito disso. Parece lá um programa de televisão, as pessoas explicando como fazer para você organizar a sua vida financeira. Não é algo difícil de fazer, não. O problema é que muitas vezes vai depender de uma disciplina nossa em passar um período sem gastar o nosso dinheiro. Passar um período sem comprar novos bens, sem fazer aquilo que nós estávamos acostumados. E muitas vezes nós não queremos passar por esses períodos de privação. E é aí que nós nunca conseguimos sair dessa ciranda de dificuldades financeiras. Mas certamente, se nós desejarmos mudar essa condição em nós, nós poderemos. E é sobre isso que nós vamos estar falando agora, para refletir como que o nosso desejo realmente pode nos ajudar a solucionar os nossos problemas num novo ano que se inicia. Nós temos de um espírito, uma mentora, um espírito de uma natureza muito elevada, que nos trouxe informações muito grandes sobre a condição emocional do espírito, sobre as suas necessidades, os seus desafios, que é Joana de Ângeles. E ela nos fala algo muito interessante sobre o quanto o nosso desejo pode nos dar as conquistas que nós desejamos. Ela diz assim no seu livro, eu não anotei o nome agora, desculpem, mas eu vou lembrar e eu falo para vocês daqui um pouco. Ela diz assim num dos seus livros, então: quando se deseja realmente fazer algo, estabelece horário e define-se ocasião. Essa ordem, registrada no subconsciente, faculta que se consuma o programa estabelecido. Então, qualquer desejo, qualquer coisa que nós quisermos realizar, alcançar, nós temos que determinar quando nós vamos começar a fazer algo para alcançar aquilo. Nós temos que dizer para nós mesmos o quando e o como nós vamos alcançar aquilo. Porque quando é desejo apenas, quando é vago, as coisas não acontecem. Olha o que ela diz sobre isso, deixar vago para nós o desejo de algo que nós queremos. Quando não se deseja inconscientemente fazê-lo, estatue-se um dia na primeira oportunidade. Esse dia e essa oportunidade não existirão, porque não foram definidos. Assim também é esse futuro, não delimitado, vazio, ameaçador. Então, ao formular o desejo de algo, eu não posso dizer, esse ano eu vou fazer isso. Esse ano tem 12 meses. Cada mês, 30 ou 31 dias, ou 28 ou 29 em fevereiro. 365. Se eu não estabeleço quando eu vou começar a fazer esse algo que eu desejo, alcançar isso que eu desejo, se eu não determinar quando e o como, as etapas, isso fica vago. Isso fica o quê? Largado lá dentro da gente. E a gente não faz, a gente não busca, a gente não realiza. Isso funciona mais ou menos como o marido. Quando a mulher pede uma coisa, ele fala, eu vou fazer. Pode ter certeza, se ele fala, eu vou fazer, ele não vai fazer. Então, esposas, peçam para o seu marido dizer quando ele vai fazer aquilo que você pediu. Porque realmente, quando a gente diz, eu vou fazer, eu desejo tal coisa, mas eu não estabeleço claramente quando eu começo e o que eu tenho que fazer para alcançar aquilo, aquilo fica vago e eu nunca vou realizar, e eu nunca vou alcançar aquilo. Então, se nós quisermos que os nossos desejos se concretizem, nós temos que dizer, a partir do dia tal, eu começo a fazer tal coisa para alcançar o meu sonho. Será que só isso, por si só, é suficiente para garantir a realização, para a gente conseguir aquilo que a gente quer? Só isso basta? Não. Aí vem a segunda etapa. Além de desejar algo, programar para que aquilo aconteça na nossa vida, estabelecer alguns dos primeiros passos para começar a conquistar aquilo que nós desejamos, nós temos que atender uma outra recomendação de Joana de Ângeles. Ela nos diz no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela nos diz o seguinte, que nós temos que insistir naquilo que nós queremos. Nós temos que ter esforços contínuos naquele objetivo que nós queremos. Então não basta só formular, só dizer quando eu vou buscar aquilo. Eu tenho que insistir. E eu tenho que meditar nos meus planos de vida para ver se eu tenho que mudar as estratégias. Se eu tenho que modificar aquilo que eu estabeleci inicialmente como o roteiro da minha realização. É isso que nós temos então que fazer para alcançar realizações, para realmente atingir objetivos quando nós nos propomos a alcançá-los. Porque vai ser isso que vai nos dar a segurança, que vai nos dar a condição de alcançar tudo o que nós desejamos. Essas duas recomendações, desejar, marcando quando eu começo a realização e já determinando os primeiros passos. E a segunda parte, insistir naquela realização, manter-se firme naquela busca, são as condições necessárias para a gente alcançar qualquer coisa, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. Qualquer realização é assim que nós temos que fazer. Então, se eu quero melhorar as minhas qualidades espirituais, o que, que me traz condições para melhorar-me, para modificar-me espiritualmente? É aprender sobre a vida espiritual. Isso é uma das condições fundamentais. Porque dificilmente a gente atinge consciência, dificilmente a gente se conscientiza sem conhecimento. A gente só pode se conscientizar que a gente precisa mudar alguma coisa em nós se a gente souber que existe algo a mais que a gente pode ser. E como que a gente adquire esse conhecimento? É estudando mais, é lendo mais, um plano que alguém poderia fazer de mudança espiritual, né? Quero dar um novo rumo na minha vida espiritual. É assumir alguns compromissos de natureza espiritual realmente. Estabelecer um plano, às vezes individual, de leitura, né? A gente, por exemplo, estudar esse conhecimento espiritual tão valioso que nós temos. A gente determinar que determinado dia da semana é para o nosso estudo. Por que que se insiste tanto que o Evangelho no Lar, ele tem que ter dia e hora marcada semanalmente para a gente realizá-lo? É um exemplo dessa busca espiritual que a gente pode fazer. Porque quando a gente se compromete com aquele horário, com aquele dia, a gente se condiciona a estar realmente lendo e meditando nas palavras do Evangelho. E elas vão trazer reflexões para nós, vão nos permitir aprofundar naquilo. Mas além disso, nós podemos fazer outras propostas de melhoria espiritual. A nossa frequência assídua nas reuniões da Casa Espírita, que nos trazem esclarecimento. Realmente estar semanalmente engajado naquela atividade de ouvir alguém explicando o Evangelho ou outra parte da doutrina. A gente muitas vezes se comprometer também com o trabalho espiritual, né? As casas espíritas, elas oferecem inúmeras oportunidades de atividade para todos. E a gente então assumir esse compromisso. Isso são formas de realizações espirituais. Que muitas vezes elas vão exigir da gente, progressivamente, cada vez mais dedicação, cada vez mais empenho. Então essa é uma forma bem simples de a gente buscar a nossa espiritualização, mas ela é apenas o começo. Porque a gente vai sentindo depois dessa vivência que só isso não vai bastar. A gente vai precisar começar a pensar mais profundamente sobre nós mesmos. E perceber o quanto nós estamos ainda distantes de tudo aquilo que é proposto, né? De todas essas ideias de espiritualidade que nos são apresentadas diariamente. E aí é que entra aquele dilema que muitas pessoas vivenciam. Puxa, eu sei tanto, eu já vivi tanto, já trabalhei tanto espiritualmente, mas eu não mudei um nada. É aí que exige da gente, muitas vezes, um pouco mais de sabedoria de perceber que talvez nós ainda não atingimos a intensidade de trabalho que nos dê essa mudança. Talvez nós fizemos tudo de maneira muito automática, muito robotizados, só seguindo regras, só seguindo, cumprindo horários, e não vivemos intensamente aquilo que nós estávamos fazendo. Chegar a essa reflexão não é negativo, é positivo. É positivo a gente constatar, num determinado momento, que as nossas realizações não estão sendo tão boas. Porque é a hora que a gente pode consertar os nossos projetos, a gente pode arrumá-los. A gente pode reorganizar a nossa vida, mudar a forma como nós estamos fazendo as coisas. Tem pessoas que acreditam que para mudar a vida, precisa fazer uma grande revolução interior, precisa mudar drasticamente a sua vida. E não é bem assim. Às vezes nós precisamos fazer pequenos ajustes na vida para mudar. Por exemplo, quando nós estamos numa atividade espiritual, estarmos integralmente nela. Realmente estarmos profundamente voltados para aquilo que nós estamos fazendo. A gente não precisa nem mudar de atividade. É só fazer com mais atenção, com mais amor, com mais dedicação, com mais sintonia com a espiritualidade. E a gente já sente uma diferença imensa na mesma realização que nós íamos fazendo por anos e até então não tínhamos percebido. E pensando um pouco então nas nossas realizações da vida familiar. Às vezes a gente vai conduzindo por anos a nossa vida familiar sem muitas preocupações, observando se nós estamos realmente tendo uma vida familiar com qualidade. Por exemplo, quando a gente simplesmente convive, simplesmente tolera, simplesmente aceita as pessoas, só para não ter atrito, não ter dificuldade, e nunca tentamos realmente nos aproximar daquelas pessoas, ouvi-las, realmente levar em conta aquilo que elas nos dizem, Um dos grandes problemas de entendimento entre as pessoas é porque as pessoas fingem que ouvem umas às outras, fingem que estão dialogando, mas nunca realmente procuram entender as razões do outro. A gente observa isso muito entre os casais, não é assim? O marido e a esposa estão sempre numa situação em que um se cala para não discutir com o outro, mas nunca entende o ponto de vista um do outro, não entende as razões do outro. Fingem que convivem bem, fingem que estão harmoniosos, mas no fundo é apenas o quê? São apenas concessões que eles fazem de tolerância um com o outro. Mas se nós quisermos ter progresso nas nossas realizações afetivas, com qualquer pessoa, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, nós temos que ir além dessa tolerância e nós precisamos o quê? Nós precisamos realmente compreender o outro, entender as razões do outro. Não para dizer que ele está certo, mas muitas vezes para entender por que uma pessoa age como ela age. Isso também é realização espiritual. A gente buscar compreender mais as pessoas ao invés de tolerá-las simplesmente e viver criticando-as. Viver apenas ali suportando as pessoas no dia a dia. Tem muitos casais que vão terminar casamentos de longos anos, né? De 30, 40 anos, vão desencarnar e vão descobrir que não realizaram tudo o que podiam entre eles, que realmente não se entenderam profundamente, não buscaram realmente o melhor da sua relação. E deverão retomá-las entre os dois ou com pessoas diferentes em outra etapa de vida. Então, a gente percebe que inúmeros espíritos passam por uma longa vida, seja no casamento ou em qualquer outra situação da vida, apenas adiando realizações, porque realmente não buscaram aprender e se desenvolver em tudo que essas situações poderiam oferecer. Por isso que os espíritos, quando nos orientam, nos dizem sobre abandonar ou não certos compromissos, eles nos pedem sempre muita atenção, muita responsabilidade, para a gente perceber realmente se a nossa consciência nos autoriza a abandonar aquele compromisso. Porque muitos nós não nos resolvemos ainda com eles. Ainda sobre esse campo de realização espiritual, pensando como podemos planejar um novo ano para que ele realmente traga para nós realizações espirituais de qualidade, realmente nos traga ali realizações espirituais significativas, nós temos uma mensagem do Espírito Emmanuel que se chama O Natal do Cristo. É muito interessante que ele faz uma reflexão dizendo que a sabedoria da vida situou o Natal antes do Ano Novo justamente para que a gente pudesse, ao iniciar um novo ano, tivéssemos a lembrança, tivéssemos ali a lembrança do quanto Jesus tem que estar presente na nossa vida quando a gente pretende ter grandes realizações. A lembrança, então, dos ensinamentos de Jesus quando formulamos um projeto de um novo ano é fundamental para a gente ter uma realização espiritual significativa nesse novo ano. E ele nos dá algumas indicações, né? De como nós podemos encarar um novo ano. Ele nos fala, por exemplo, de que é uma época de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. Então, quando a gente formular o desejo de um novo ano, que a gente deseja realizações, a gente tem que pensar o quanto os meus raciocínios, as minhas ideias, meu modo de ver a vida, meu modo de enxergar a vida, o quanto isso está em desarmonia com os ensinamentos de Jesus. O quanto meu modo de ser está em desarmonia com os ensinamentos básicos do Mestre. É a gente meditar profundamente nisso. né? Porque muitas vezes a gente acredita que segue o roteiro do Evangelho, a gente acha que a gente está realmente seguindo realizações de natureza espiritual, mas no fundo a gente tem aqueles mesmos sentimentos, as mesmas ideias que nós já cultivamos há muitas encarnações. Quer ver um exemplo disso? Basta a gente pensar na dificuldade que nós temos para perdoar. Quando a gente lembra de pessoas que realmente fizeram algo grave contra nós, o quanto isso nós temos dificuldade de aceitar essa pessoa, sem ressentimentos, sem mágoas, o quanto nós ainda não conseguimos nos aproximar dessa pessoa que nos feriu e magoou. Por aí a gente já consegue, a gente já tem um termômetro que nos indica o quanto nós já temos do ensinamento do Evangelho dentro de nós. Então, meditar realmente o quanto nós estamos ainda por realizar a nossa, nos realizarmos espiritualmente. Outra recomendação sábia que Emmanuel nos dá nessa mensagem é pensarmos assim, olha, é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco. Quando a gente passa a identificar em nós as atitudes infelizes, seriam o quê? Os vícios que nós carregamos dentro de nós, desvios de comportamento, condutas que não são compatíveis com um indivíduo que deseja evoluir espiritualmente, né? Condutas que ferem muitas vezes os outros e que nós não percebemos ainda, né? Você quer ver um exemplo muito clássico? A gente fala excessivamente, a gente gosta de tocar o dedo nas feridas das pessoas, não é assim? De falar dos defeitos delas. Isso é uma atitude menos feliz, é uma atitude infeliz, né? A gente fazer através, às vezes, até de um cumprimento que a gente dá a alguém, cutucando a pessoa ali, provocando uma situação, fazendo lembrar uma falha que aquela pessoa cometeu, e a gente acaba, às vezes, instigando ali na pessoa, às vezes até uma aversão contra nós mesmos, né? A gente muitas vezes não consegue estabelecer uma relação com o outro sem feri-lo, sem magoá-lo, sem criar indisposição. Isso é um exemplo de atitude infeliz. E por aí vai, né? A gente precisa identificar isso, quais são as atitudes infelizes que nós temos, e pensar em abandoná-las, em deixá-las realmente, mudar a nossa forma de ser. Tem pessoas, por exemplo, que têm o seu senso crítico aguçadíssimo. Em tudo elas conseguem apontar aspectos negativos o tempo todo, né? Chega às vezes até numa casa espírita, está funcionando tudo muito bem, mas começa a apontar, ah, tem esse defeito, tem aquele, tem esse. E isso é um exemplo de uma atitude negativa, quando a gente só consegue enxergar defeitos e não vê qualidade nenhuma. Então, nessas propostas que nós fazemos de um novo ano, de uma nova vida, de uma nova realização, nós temos que colocar como meta combater também essas atitudes menos felizes, tá? Combater essas posturas que nós temos que não colaboram com muita coisa, que não ajudam as outras pessoas, que não favorece o progresso dos outros. E ele nos dá uma série de dicas, né? Ele nos fala assim, olha, é o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. Não existe ninguém que não possa estar em condições de ajudar outras pessoas. Por mais sofrimento que nós podemos carregar na nossa vida, nós sempre podemos doar algo de nós em favor de alguém. Sempre. Até quando nós estamos em momentos mais difíceis, nós temos algo nosso que pode ser dado. Então, nos propor, independente de qualquer situação que nos ocorra na vida, nos propor sempre com esse espírito de serviço, de ajudar, de acolher, nem que seja pela nossa palavra, né? Nem que seja pela nossa boa vontade em ouvir alguém, né, que está num momento difícil. Nós sempre podemos fazer algo pelo próximo. Colocar isso como objetivo de vida é algo valioso, é algo importante para nós também. Reconhecer que sempre podemos fazer o bem, independente do momento da vida que nós estivermos vivendo. E é isso que nos dá uma disposição, muitas vezes, até para superar os problemas que nós estamos enfrentando naquele momento da nossa vida. E quando ele nos diz isso, né? Aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, é a gente realmente buscar novos meios que sejam positivos, que sejam favoráveis ao nosso progresso espiritual. É a gente buscar realmente conviver, participar, atuar de meios positivos. Como exemplo, uma casa espírita. É um meio que nós vamos encontrar pessoas que estão buscando o progresso espiritual. Não é o único. Existem inúmeros lugares onde as pessoas estão bem intencionadas, reunidas ali em favor de alguma causa que vai beneficiar alguém, né? Então nós buscarmos como realização para o novo ano, a gente se engajar numa causa que a gente gosta, não é? Existem pessoas que têm uma grande afeição pela criança. Então, se engajar nessas causas, nas associações, nas comunidades, nas instituições que favorecem a criança. Outras pessoas se sentem mais inclinadas, por exemplo, ao amparo aos idosos. Então, se juntar às pessoas que já estão fazendo algo pelos idosos. Outras pessoas têm uma afeição muito grande pelos animais. Se unir às pessoas que estão nessas causas, então, em favor da natureza, em favor dos animais. Cada um buscar aquilo que realmente mais gosta. Porque o bem, gente, não importa para quem que nós estamos fazendo. O importante é realizarmos o bem. O importante é a gente ter essa disposição de trabalhar por aquilo que é coletivo, por aquilo que é para todos, por aquilo que beneficia o mais fraco. É isso que nos traz, muitas vezes, bem-estar, satisfação. É isso que nos traz a sensação de autorrealização. A gente não viver só para obrigações comuns da vida. A gente buscar realizações além daquilo que seria a nossa obrigação mais imediata. São formas que nós podemos ir, então, estabelecendo de mudança da nossa própria vida. Porque, veja, em cada uma dessas situações que nós buscarmos, nós vamos estar nos relacionando com outras pessoas. Nessa convivência que nós temos, participando de uma comunidade, participando de uma instituição, de uma associação, nós travamos ali contato com pessoas que vão trazer do seu conhecimento de vida, vão trazer das suas experiências, vão trazer da sua vivência, muito que pode ser aproveitado por nós. Então, a gente fugir dessa tendência que existe em muitas pessoas hoje ao isolamento, né? A gente observa hoje que muitos idosos passam a fazer isso. Eles passam, por exemplo, a viver muito dentro dos seus lares, evitando o contato com o mundo exterior. Não é assim? Nós temos que fugir dessa tendência. Quando observarmos que nós estamos nos separando, nos segregando, nos isolando das outras pessoas, nós temos que lutar contra essa disposição. Tudo isso é realização para o espírito. Todas essas nossas tentativas de trabalhar pelo bem, em qualquer lugar, em qualquer momento, tudo que nós fizermos para mudar os nossos sentimentos, para aprimorar as nossas características interiores, tudo isso são realizações espirituais também. Se nós trabalharmos nesse sentido e estabelecermos aquela forma de realização, como Joana de Ângeles nos indica, né? Planejar algo, desejar, marcar o começo daquilo que nós vamos fazer, né? Estabelecer os passos para seguirmos, e realmente nos movimentarmos, e realmente agirmos, e insistirmos nessa busca, nós vamos perceber mudanças significativas em nós. Nós vamos conseguir realizar qualquer coisa que nós imaginamos no começo do ano, se ela for realmente importante para nós como espíritos. E nós mesmos vamos descobrindo ao longo da vida, ao longo dessas tentativas, aquilo que realmente nos cabe, aquilo que realmente nos cabe buscar nesta existência. Espero que essas reflexões possam ter sido úteis a todos nós neste começo de ano, que tenhamos bastante garra, bastante força para realizarmos aquilo que nós desejarmos e que os nossos desejos realmente sejam esses de realização espiritual, porque é isso que vai nos trazer a felicidade e a paz interior. Muito obrigado a todos e um bom 2014 aí para todos, viu? Obrigado.